agenda. Penso tudo posso, penso logo existo. Penso em fazer plantes, não em ser bem quisto. A Kaori tenho dito. Tenho meus hábitos e exigências. Tenho meu gosto, minhas referências. Ninguém precisa saber meu motivo. O que me move e me mantém vivo. Não peço pra ninguém aquilo que preciso. Não dou satisfação sobre o modo que vivo. Eu vivo a nova boemia. Levanto cedo pra valer o dia. Fogo no green, olho vermelho, minha aquarela. A cortina do quarto já tá amarela. Fizemos a engorda numa sede standard, tipo Manhattan em 222 em Harvard. Fumar e gravar, essa é nossa obra-prima. Liga a tela e fumaça pra cima. Tá bom, chega. O ouro traz o som da nova boemia. Todo dia, liga a tela e faz a seção. Ei, muita fumaça pra cima. Tá bom, chega. Tô de piloto e chego nas alturas. Mais do que sua postura, eu reinvento a boemia. Vem que eu te levo pra voar e quem mais levaria? Eu apresento novos padrões. Minhas palavras refletem minhas ações. Com o poder de organizações, moro nas nuvens, mais alto que os aviões. Responsa de um adulto, um pulmão de moleque. Se o 30 é o novo 20, me sinto aos 17. Só mais um beatmaker, a.k.a. plant maker. Constantemente ocupado, so you can call me later. O sol brilhando reflete o grafite. Mais um dia, mais um beat, mais um ouro, mais um hit. Eu faço o som que você gosta, eu duplico o valor da aposta. Tenho ousadia correndo na veia. Tenho o poder de propagar reação em cadeia. Quem não entende a proposta normalmente me odeia. Só que me sai enrolado, é costume diário. Chegou a nova boemia, registro lendário. Tá bom, chega. O ouro traz o som da nova boemia. Todo dia, liga a tela e faz a seção. Ei, muita fumaça pra cima. Tá bom, chega. O ouro traz o som da nova boemia. Todo dia, liga a tela e faz a seção. Ei, muita fumaça pra cima. Brasil pra fora da janela, os carros na janela. Enquanto alguém me passa o gancho, eu canto.